Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 17 de outubro de 2021, amanhã um pouquinho frio, nublado o céu aqui, mas da janela eu vejo essa linda imagem do Parque dos Ipês, e é com essa imagem que nos preparamos para dar o pontapé inicial da conversa de hoje. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos e, mais uma vez, né, estamos aqui para realizar um programa Visão Espírita. Esse programa que nos dá tanta satisfação semanalmente e que nós possamos realizá-lo ainda por muito tempo. Um bom dia a todos e que nós possamos fazer um bom programa. Bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que a gente tenha um programa maravilhoso. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje tem o título A Gênese Orgânica, porque nós estamos seguindo o estudo do livro A Gênese. E estamos aqui iniciando o capítulo 10, em que fala da gênese orgânica, e por isso que colocamos esse mesmo título. E lendo o tópico de hoje, que é o tema principal do nosso programa, com pequena introdução assim. Essa insistente busca por argumentos científicos para a explicação do começo da vida orgânica faz do espiritismo uma doutrina aberta ao pensamento livre, as argumentações técnicas, ao estudo e à pesquisa da origem da vida, sustentado nos avanços da geologia. É uma doutrina, a doutrina espírita, é uma doutrina amiga da ciência, disposta ao diálogo e à troca de informações entre a academia e os estudiosos da ciência espírita. Uma aproximação natural, espontânea, facilitadora da pesquisa e disposta à colaboração nas surpreendentes descobertas da vida em sua maior expressão. É dessa maneira que a gente dá início ao programa Visão Espírita, e o programa sempre é dividido em três blocos, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro bloco é o estudo do livro Fonte Viva, o segundo bloco é o estudo do livro do Caibar Schutz, Palavras e Ensinos de Jesus, e o terceiro bloco é exatamente a Gênese escrita por Allan Kardec. Então, vou fazer a leitura desse primeiro capítulo e Luiz e Allan, Allan e Luiz fazem os comentários iniciais para que a gente possa estar bem sintonizada com a espiritualidade que nos ajuda, para que o programa de hoje possa trazer as elucidações tão necessárias. Selecionamos o capítulo 144 do livro Fonte Viva, cujo título Ajudemos a Vida Mental. E Emmanuel selecionou uma frase que está no Evangelho de Mateus, assim escrita. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além Jordão. E o Emmanuel, refletindo nessa palavra, escreveu assim. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoado será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Luiz. Que texto maravilhoso! E Emmanuel toca num ponto que a gente vive tocando, né? Então, está aí Emmanuel corroborando aquilo que a gente reiteradamente comenta aqui nesse programa. A questão, Geraldo, daqueles que lideram é uma questão muito séria, porque enquanto essa liderança foi efetuada por Jesus, ela foi efetuada por um espírito puro. Enquanto ele orientava a multidão, ele estava imune à ânsia pelo poder, né? à vaidade, a todas aquelas vicissitudes que nós ainda estamos. Né? Então, Jesus tinha todo o cabedal necessário para conduzir a multidão sem escravizá-la. Né? Escravizá-la à sua vaidade, à ânsia de poder e uma série de problemas que se acercam de todos nós. Então, a gente vê que a própria igreja, né, com a ascensão dessa liderança, conduz a multidão de uma forma que nós vimos aonde foi parar a coisa. Né? A igreja, no tempo de Jesus, conduziu de uma forma adequada, até o ano 300 foi uma maravilha, mas depois se deturpou. Né? E isso acontece com tudo. Eu vi numa dessas lições que hoje nós vimos, aquilo que eu repito sempre aqui, a questão de Jesus ter vindo no seio do judaísmo e o judaísmo não o aceitá-lo, que o espiritismo ter vindo no seio da religião cristã e os cristãos não o aceitaram. Então, é uma coisa muito intensa que requer um progresso dos dois lados. A multidão no sentido de, como Emmanuel literalmente fala, se alfabetizar e buscar, né, a instrução através dos livros, e os líderes se melhorarem no sentido de não utilizar aquela sua liderança em proveito pessoal, né? Levado por defeitos da personalidade, se envaidecer com a liderança e conduzir a multidão de forma indevida. Então, essa lição realmente ela contempla praticamente todo o trabalho que nós temos realizado aqui durante todos esses anos. E é isso que tem que ser a chave do nosso programa. Conduzir as pessoas à liberdade e emancipação intelectual. As pessoas precisam aprender a pensar. Infelizmente, por elas terem essa preguiça mental, é que às vezes as lideranças acabam, pela vaidade, uma série de problemas, deturpando toda a sua finalidade. E nós só tivemos um líder que estava imune a isso, que era o Cristo. E ele já não mais está entre nós. Então, são duas vertentes. Nós, aqueles que lideramos, temos que tomar muito cuidado no sentido de nos vigiarmos para evitar que a vaidade e outros quesitos tomem conta de nós e a gente acabe desvirtuando a nossa finalidade na condução do público. E ao público, a emancipação mental, que ele siga esse exemplo, siga essa insistentemente, principalmente, a leitura. A leitura nos leva à emancipação. Uma pessoa que examina, uma pessoa que procura se instruir, ela praticamente fica imune de ser conduzida por qualquer líder fanático. É isso aí, Geraldo. Muito interessante esse caminho de interpretação que você fez, Luiz. Isso, assim, desdobra ainda mais o texto e faz a gente ampliar a mensagem do Emmanuel. Muito, muito bom. Alan, o que você tem a dizer sobre esse ajudemos a vida mental? Meu amigo Geraldo, esse é um assunto muito sério, cara. Sabe? Muito sério. Não é só o que o Luiz falou. O que ele falou tem sentido e é realmente isso. Mas individualmente, inclusive, as lideranças precisam também fazer essa manutenção diária na mente sua. Então, porque às vezes a gente... Eu falo porque assim, eu fiquei à frente de várias coisas muitas vezes na vida. E eu fui, com o passar do tempo, aprendendo, e ainda tenho muito a aprender, a liderar de forma mais humana, sabe? A gente lida com seres humanos, a gente não lida com máquinas, a gente não lida com uma pessoa que viu o assunto uma vez e porque você falou uma vez ela já sabe. Porque cada pessoa tem uma capacidade de absorção do assunto, cada pessoa tem um tempo para aquele assunto, né? Por exemplo, um menino que trabalha comigo lá, ele faltou uma semana um dia, na outra semana ele faltou um segundo dia. Aí eu chamei ele, eu falei, o que está acontecendo? Conta para mim. Não, Alan, não está acontecendo nada. É alguns compromissos que estão me trazendo algum certo probleminha e tal. E não falou muito, né? Aí eu perguntei para um outro rapaz que trabalha junto dele, eu falei, e o que está acontecendo com ele? Ele falou alguma coisa para você? Ele falou, olha lá, ele está com os dois filhos pequenos com rotavírus, é um de 2, um de 4 anos, ele não tem um recurso financeiro para dar todo o suporte necessário, precisa trabalhar, a mulher dele precisa trabalhar, tal. Ele está nessa situação. Eu falei, Aí eu vi o que eu podia fazer, liberei ele uma semana para cuidar dos meninos, falei, vai lá cuidar dos dois meninos. Precisa do quê? De comida, de remédio. Providenciei o que ele precisava. Passou 3 dias, os meninos estavam bons, já estavam indo para a creche. Ele veio e ele falou, Alan, deu tudo certo. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, porque... eu nunca trabalhei com ninguém que fizesse isso. Em outras ocasiões, eu não teria percebido isso mais jovem. Mas agora eu lido com o ser humano. Então, antes de eu tomar uma atitude da falta, eu fui entender a falta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe com seres humanos. A gente tem que ter muito respeito uns com os outros, né? E a gente, muitas vezes, analisa o outro por nós, né? E nem sempre o outro tem capacidade de fazer e entender as coisas como a gente tem. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um momento, cada pessoa tem situações, né? E aí, o que acontece? O texto ele chama ajudemos a vida mental, não a nossa vida mental. É claro que a nossa também, mas a gente tem que ajudar a vida mental de todos. A gente tem que ajudar a vida mental de todos aqueles que nos cercam. E não só ajudar a vida mental do raciocínio, mas do emocional, do psicológico. Talvez hoje não é nem tanto falta de capacidade de entendimento, é falta de uma psicologia melhor desenvolvida no lidar uns com os outros. Então, a falta dessa habilidade humana, né, que está faltando tanto. O raciocínio, eu acho que, lógico, tem muita gente para aprender muita coisa, mas só raciocínio só faz besteira. Veja um Hitler da vida, era um gênio. Olha o que ele fez. Então, a gente precisa desenvolver a vida mental e intelectual, mas a vida mental e emocional. Todos os tipos de inteligência. E aquele que tem mais inteligência mental tem mais responsabilidade com essa vida emocional de todos que estão na sua volta. Seja filho, funcionário, esposa, marido, amigo, no trânsito. Enfim, nós temos que ajudar a vida mental como um todo, com muito respeito, com muita educação, com muito amor no coração. Falta mais hoje o desenvolvimento do sentimento, do amor, do respeito mútuo para a gente avançar. Era isso, Geraldo. É interessante a gente ouvir essas opiniões e a gente entende que um texto dessa natureza existem algumas maneiras que você pode ler e interpretá-lo. Luiz chamou atenção para um lado muito interessante e o Alan chamou atenção para o outro lado muito interessante. Isso é próprio de quem pensa, próprio de quem mentaliza, de quem medita. E aqui no texto eu só selecionaria algumas coisas assim. Ajudemos a vida mental. Então, além da vida física, orgânica, existe uma vida mental. É o nosso arquivo espiritual, é essa máquina de pensar, é a casa do espírito, em que tudo aquilo que nós aprendemos ao longo de muitas encarnações, de muitas erraticidades, estão lá todas as nossas criações mentais, boas e ruins. Essa é a nossa história. E quando a gente reencarna, isso tudo não vem de maneira pronta, fica arquivado, e muitas dessas construções que você fez e adquiriu em outras vidas e vem em forma de intuição, de tendências, e isso pode ser despertado durante a vida. E o Emmanuel fala de maneira muito clara, seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. E, certamente, aquilo que nós já aprendemos, eles podem ser melhorados. A doutrina espírita está aí para isso. Então, nós temos que despertar essa parte boa. E o Emmanuel dá a dica, só para finalizar, como é que a gente desperta esses valores íntimos e pessoais? Olha a sequência da evolução espiritual. Alfabetização, leitura edificante. Quer dizer, aprendeu a ler, agora tem que ler. Palestra educativa. Já que você aprendeu, então você tem que dividir. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. Faça o bem. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. E depois de tudo isso feito, exercício da meditação. Então, o Emmanuel, ele traça a evolução do espírito, como se procede normalmente a evolução espiritual. Então, olha como é interessante a gente ler um texto desse e ter três interpretações, duas, quatro interpretações, e que tudo isso seja bom para a gente no futuro. Geraldo, diga. Me permite só uma imposição. Você repetiu uma frase agora, muito importante. A gente tem que dividir. Sim. Né? Então, se a gente não se abre com as pessoas que são amigas, com as pessoas que nos conhecem, não se conhece o problema na sua integridade. Entendeu? Quer dizer, quando você divide o seu problema, você não fica com medo de se expor, você talvez encontre solução. Entendeu? Então, é um apanhado geral em que nós precisamos nos aperfeiçoar em todos os ângulos. É isso aí. Muito bom. Muito bem, meus amigos. 9h50. Esse foi o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E o segundo bloco, quero alertar vocês, é desafiador, porque é um assunto que só o Alan e o Luiz podem explicar de maneira fácil de entender, né? Eu li o texto uma, duas, três vezes, fiquei refletindo em várias coisas e vou fazer a leitura aqui. Hoje, o título é Monogenia Diabólica, que é assim, entre aspas, como se fosse um filho único, uma criação única, uma descendência única, uma descendência reta, um desdobramento. Monogenia Diabólica. E o Caibachuta é que deu esse título. Eu fico pensando como é que ele deu esse título. Mas quando você lê o texto, você começa a entender que o Caibara era mais inteligente do que a gente pensava. Ele realmente tinha uma percepção que a média das pessoas não tem. Então, eu vou fazer a leitura do texto que ele selecionou do Evangelho de Lucas, e depois tem uma explicação brilhante dele. É uma explicação assim, todos nós devíamos ler. Então, eu vou fazer a leitura do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 11. Luiz e Alan fazem os comentários. Estava Jesus expelindo um demônio, e era este mudo. E tendo saído o demônio, falou o mudo, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expele os demônios. E outros, para o experimentarem, pediam que Jesus fizesse um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá uma casa sobre a outra. Também, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu. Se expulso os demônios por Beelzebu, por que os espelham os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se pelo dedo de Deus expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas quando sobrevier outro mais valente e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ô, Geraldo, essa monogemia, né, que o Caibá se refere, ele se refere com relação às religiões, porque as religiões, elas se calcaram no sexo masculino. Então, você vê que tanto o catolicismo como o judaísmo, elas se calcaram, elas eliminaram praticamente o elemento feminino da religião. E o Leon Denis, ele é muito, muito sensível ao comentar esse aspecto dentro do Espiritismo. Você vê que, outro dia, inclusive, uma das lições aí, ele mencionava, no Espiritismo, o número do sexo feminino é bem superior ao sexo masculino. O Caibá, não sei onde ele encontrou, mas ele menciona que na mediunidade, se não me falha a memória, o sexo feminino representava 15% ou 20%, e o sexo masculino, 5% ou 7%. Né? Então, ele enfatiza isso com relação às religiões do judaísmo e das religiões cristãs. A ênfase foi dada em cima do homem. Você vê que não existe pregadores dentro do catolicismo e do cristianismo, mulheres. Hoje é que está surgindo nessas igrejas novas algumas pregadoras, né? Mas pastor, por exemplo, era sexo masculino, padre, sexo masculino também. E com isso, as religiões perderam muito dessa sua sensibilidade. Aliás, essa lição do Caibá, é pena que a gente não tenha tempo aqui para lê-la toda, né? Mas dentro da lição hoje, eu recomendaria que todos aqueles que nos assistem lessem essa lição do Caibá, que é uma lição fantástica, é uma riqueza de detalhes impressionante que eu e o Alan não vamos conseguir colocar tudo aqui nessa nossa fala. Então, mais uma vez, nós insistimos nesse sentido. Nós fazemos algumas colocações, mas aqueles que nos ouvem, busquem o texto em si, porque o Caibá realmente foi muito feliz nesses comentários e tem comentários riquíssimos sobre esse assunto. É isso aí, Geraldo. Interessante. Alan, o que você tem a nos dizer aí sobre esse assunto tão curioso, né? Monogenia diabólica. O Caibar, ele... Você gosta dos títulos do Emmanuel, né? Mas os do Caibar não deixam a desejar, né? Está no mesmo nível, né? Sim. Então, ele fala aqui, ó, monogenia, vamos falar o que ela é monogenia, né? Seria, na genética, uma condição de uma característica cuja expressão ou intensidade é determinada pela ação de um único gene. Né? E diabólica, né? Não preciso explicar diabólica, mas então o que ele quer dizer? Que apesar das religiões se sucederem no mundo com nomes, sei lá, não vou aqui citar nomes, apesar delas se sucederem no mundo com outros nomes, né? Ela é como que se tivesse no seu DNA transmissível de uma para outra essa monogenia, por isso transmissível, por isso filo único, diabólico, né? Se a gente pegar as histórias das religiões no mundo, elas sempre foram conduzidas por lideranças com segundas intenções. Lógico, tem as exceções em todos os tempos, tem pessoas maravilhosas que também fizeram esse trabalho, mas elas são até sufocadas. Porque assim, a pessoa que é maquiavélica, né, que ela tem a intenção diabólica por trás dos seus movimentos, ela tem mais, ela dedica mais tempo a como conduzir para o seu interesse individual. Então, ela é feita disso. E a pessoa que faz de coração esse trabalho de pregação, vamos falar assim, né? que leva com o coração ligado realmente a Deus, né? Ligado realmente a um espírito crístico de amor, ele não tem tempo de ficar se protegendo contra os diabólicos, né? Ele está fazendo uma plantação de luz, né? Então, a gente vive religiosamente ainda num meio muito escuro. E as poucas luzes que aparecem ainda não dão conta de iluminar todo esse passado, né? Eu acho interessante que no comentário do Caibar ele fala assim, no final, na última, na penúltima frase, ele fala assim, assim como desapareceram da Terra o iguanodonte, o megalossauro, o catolicismo, como o judaísmo semelhante a múmias, relembra um passado de ignorância e de atraso. Servirão como padrões a lembrar essas gerações incultas, amortalhadas na noite dos tempos. E aqui eu vou deixar todo o respeito aos católicos com boas intenções. Aqui ele está falando das lideranças ligadas ao mal, tá? Da mesma forma que tem judeus muito bons, e ele está falando aqui dos judeus ligados ao mal, ao dinheiro, né? Você veja, por exemplo, ontem eu estava vendo um pedacinho de um filme numa hora que me deu tempo, ontem à noite, Ontem eu tive um dia muito corrido, tive aula o dia inteiro. Quando foi umas 9h30 da noite, eu sentei para comer alguma coisa e liguei a televisão. Estava passando um filme lá, contando uma história que eu, não, eu peguei no meio, né? E justamente nessa história que estava ali falando no filme, falava dessas lideranças religiosas malignas, né? Que estavam ali. Eles iam trabalhando junto com o rei, assim, né? E eles iam fazendo o rei, que normalmente era mal preparado, né? Entrava, assumia o trono muito jovem, e eles faziam a cabeça do moleque para o moleque ir virando o rei, mas marionete deles, né? Então, todo movimento, toda ação que eles praticavam tinha o aval do rei. E eles ainda faziam com que o rei fosse divinamente colocado naquele cargo, né? Era de herança divina, a palavra do rei era de Deus na terra. Só que a palavra do rei de Deus na terra era soprada na cabeça dele pelos sacerdotes que estavam em volta dele. Então ele falava o que os sacerdotes queriam que falasse, ele agia conforme eles queriam que ele agisse. E eles ficavam, e sempre há uma posição das lideranças religiosas malignas. Eles não ficam no primeiro plano, eles sempre ficam em segundo plano e vão como marionetes conduzindo o primeiro plano para as suas ações primeiras. Então, eles não se queimam tanto, eles ficam ali nos bastidores, só alimentando as discórdias, né? Esse tipo de liderança está caindo, graças a Deus, né? Ela começa a enfraquecer. As pessoas, até baseado no primeiro texto nosso, começam a se esclarecer mais. E começam, então, por isso que Emmanuel convoca o esclarecimento, começam, então, a quebrar um pouco essa monogenia diabólica. Mas que ainda vai levar tempo para isso acontecer. E isso a gente pode falar, por exemplo, dentro da política, a mesma coisa, né? E aqui eu não estou falando de política nenhuma, eu estou falando da atitude política. Há uma outra monogenia diabólica dentro da política. E nós que votamos, né, que não somos ali artistas desse teatro ativo, nós somos aqui os votantes, a gente precisa se esclarecer também para poder votar corretamente e algum dia, quem sabe, a gente quebrar também essa monogenia diabólica. Eu acho que a presença dessa palavra até diabólica no mundo, ela só ainda tem força. Por quê? Porque é da natureza humana o mal. E é da natureza divina o bem. Então, para a gente se ligar ao bem, a gente precisa se elevar e conectar a Deus. Quando a gente faz isso, é a hora que a gente consegue levar alguma luz aqui ou ali, ou fazer um pouco de luz em nosso coração. Mas é muito lento ainda. Nós ainda vamos passar por muito tempo nisso. E acredito eu que Caibar, mais uma vez, foi muito feliz quando ele deu esse título e fez esse alerta para a gente abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir essa monogenia diabólica. Muito bom. Geraldo, me permite um ponto, porque isso que o Alan falou é muito importante. Sim. O mal, ele não respeita, ele impõe, ele conduz, ele manipula. Então, ele tem muito mais resultado. Ele corrompe. O bem, ele corrompe. E o bem, ele respeita o livre-arbítrio. Então, do mal, existe um movimento na direção do povo. O bem, também existe um movimento na direção do povo. Mas o bem requer que o povo se eleve. Ele respeita o livre-arbítrio. Você vê que os espíritos jamais eles invadem o nosso livre-arbítrio. Então, tem que haver um movimento nosso nesse sentido, porque senão nós não vamos sair disso nunca. É isso aí, Geraldo. A sua palavra, Luiz, facilitou o que eu ia falar agora. Quando eu li o texto, acho que eu estou acostumado a fazer as perguntas para vocês. Eu fiquei prestando atenção no tipo de pergunta e no tipo de resposta. Pode reparar que as perguntas que fizeram a Jesus eram perguntas que saíam de corações amargurados, de corações insatisfeitos, de corações desequilibrados, a tal ponto de fazer acusações injustas a Jesus. E mesmo diante de colocações tão infelizes, a resposta de Jesus é num padrão superior. A palavra de Jesus é uma palavra que exala bondade, que exala luz. Ao mesmo tempo que ele dava amor, ele instruía. Mesmo ele fazendo isso, ainda tem uma outra resposta, uma outra pergunta, também mal colocada, que machucaria talvez a mim, mas a ele não. E ele responde no mesmo padrão. Então você vê, é a ignorância barra mal diante da bondade barra perfeição. Então as perguntas partem de corações entristecidos, de pouca evolução, e a resposta é grande. E outra coisa que é importante a gente sempre lembrar, Jesus, esses textos que são escritos no Novo Testamento, eu já li, já falei isso no programa algumas vezes, eu li em algum lugar que eu preciso resgatar. Isso que está escrito aqui dos evangelhos, talvez seja 20, 25% do que Jesus falou. Muita coisa não foi escrita. E só para finalizar, eu estava durante com vocês falando, eu pensando, a gente vê esses vídeos, eu vou citar o Chico Xavier, mas poderia ser qualquer outro líder bondoso. Quando o Chico fala alguma coisa, você vê que a palavra dele está envolta no amor. Se eu falo o mesmo texto que o Chico falou, a minha palavra vai ser diferente. Porque quando ele fala, ele não apenas fala, mas ele exala o amor. Então, é interessante. Você imagina você diante de Jesus, você fazer uma argumentação tão pequena e ele responder num padrão tão elevado. Mas é isso, né? E não poderia ser de outra forma, Geraldo. Sim. Porque só dessa forma é que nós chegaremos a ser deuses. Que temos que ver. É um movimento matemático. Sim. E tem que ser assim, senão o mundo não muda. Sim. Ô Geraldo, sim, eu queria reforçar a frase da Lavínia aqui, ó. Meu avô dizia que existe uma grande diferença entre amar a Deus e ter medo do diabo. Eu acho que só essa frase está de bom tamanho, eu não vou nem comentar. É muito boa essa frase, viu? A gente tem que realmente... Oi? Profunda frase, né? Profunda frase. Mas que a gente você vê que a igreja tentou fazer com que a humanidade melhorasse com medo do diabo. Pois que é. Aí foi o erro da igreja. É colocar a culpa, né? Você é culpado. Isso. Culpa e medo. Culpa e medo. Mas eles sempre fizeram, isso por incompetência de condução pelo amor, né? Então, eu prefiro conduzir pelo medo. A mão pesada sempre entra no lugar da falta de capacidade. Nossa, realmente. Muito bem, meus amigos. 10:10. Agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E vamos começar as primeiras perguntas para o Luiz, a segunda para o Alain. E lendo esse texto, que é a primeira formação dos seres vivos, o Kardec faz um passeio pela química, pela biologia, pela geologia, e ele harmoniza os textos de uma maneira muito interessante, que você começa como que viajar ao passado, à origem dos seres, né? Então eu escrevi assim, Luiz... Sendo a Gênesis, o livro A Gênesis de Kardec, um livro eminentemente técnico, isento de dogmas e imposições, faz desse trabalho uma síntese da ciência espírita? Ou seja, esse livro A Gênesis é uma síntese da ciência espírita? Estamos carentes dessas investigações do ambiente espiritista que hoje vivemos? Geraldo, sem sombra de dúvida, né? Você vê que esse capítulo aí, em particular, é um capítulo maravilhoso. E nós vamos de novo ser redundantes. Leiam o capítulo inteiro. O que nós vamos comentar aqui são partículas do que está lá. Agora, como nós hoje o programa todo está montado no sentido de que o público se eleve e se aprofunde, leia a Gênesis. O que nós fazemos é um comentário para iluminar um pouco esse assunto, para que o nosso público sinta-se motivado a ler o que está lá. Porque o que nós vamos dar aqui nessa hora e meia de programa é uma pincelada, 1% do que nós lemos. Agora, se a pessoa for ao livro, ela vai pegar 100% do que está lá. Então, é só desse jeito que nós vamos esclarecer a nossa mente e fazer da nossa mente alguma coisa que enxergue, que consiga discernir, né? Então, você vê que todo esse movimento é realmente nesse sentido. Enquanto a humanidade não se elevar pelo conhecimento e pela mudança da sua prática, ela realmente não vai sair do chão, né? Então, não existe mágica, né? Os livros espíritas, eles são insistentes nisso aí. Não existe progresso sem ação. E se as pessoas não tiverem uma atitude de se atirar aonde está o conhecimento, elas vão ficar patinando o resto da vida. E aí já não será mais culpa das lideranças, né? Mas da falta de iniciativa daqueles que estão recebendo a informação. Mas, Geraldo, esse capítulo ele é muito claro, é um capítulo maravilhoso de se ler, ele costura todas as informações de uma forma nítida, e é por aí que eu acho que a doutrina precisa derivar um pouco mais, né? Nós não podemos ficar nessa verbalização só e sem desenvolver o raciocínio. São duas asas, é o raciocínio e o sentimento, que têm que caminhar juntas. Cada vez que uma dessas asas caminha sozinha, a outra fica capenga, né? Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Eu já desenvolvi o sentimento, agora eu preciso desenvolver a razão, para que eu possa me desenvolver por inteiro, né? Então, realmente, Geraldo, essa sua colocação é muito importante. E é por aí mesmo, não existe outro caminho. E é interessante, Luiz, que ao fazer essa pergunta a você, eu lembrei dessa frase que eu coloquei, essa insistente busca por argumentos científicos. Então, eu fico imaginando o Kardec escrevendo esse texto. Em nenhum momento ele faz colocações religiosas, em nenhum momento ele impõe nada, em nenhum momento ele coloca dogma, ele só está tentando entender o que aconteceu. E a matéria que ele utiliza para tentar entender é a ciência. E é interessante como esse raciocínio que ele foi construindo e foi fazendo, ele foi escrevendo e colocou no cerne da doutrina espírita, como se dissesse, isso aqui também é espiritismo. É a busca, é saber a razão. Isso é, não é uma coisa dogmática, eu sou o professor, você é o aluno. Não, ele se coloca num pé de igualdade com todos. Instruí-vos. Instruí-vos, sem dúvida. Alan, e Kardec escreve assim, Alan, no início do item 2. Uma primeira questão que se apresenta é esta. Dois pontos. Cada espécie animal deriva de um primeiro casal ou de diversos casais criados, germinados simultaneamente em diversos lugares? Quer dizer, Kardec faz uma pergunta, dentro da pergunta tem uma certa afirmação dele. Aí eu coloquei assim, são conjecturas, são hipóteses, são possibilidades. Tanto que Kardec complementa, esta última suposição é a mais provável. Kardec trabalhava com possibilidades científicas e não com imposições dogmáticas. Aí eu pergunto para o Alan. Alan, com toda a experiência, leitura que você tem, qual deve ter sido a principal preocupação de Kardec ao escrever o livro A Gênese? Ah, Geraldo, suas perguntas... As fáceis vão para você, Alan. Simples. Olha, eu vou falar para você o seguinte, eu tô aqui, ó, A Gênese, tá? Na folha de rosto da Gênesis, aqui, ó, bem aqui embaixo do, no título, ele escreve assim: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênesis segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Por que será que Kardec coloca na folha do livro essa afirmação? Ele está mostrando o porquê de ser da Gênese, né? A Gênese, e chama a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A gente fala muito assim o livro A Gênese, mas a gente não complementa o nome do livro inteiro, que é A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele baseia todos os comentários da Gênese, como ele fez dos outros livros também, no Livro dos Espíritos. E ele tinha a Revista Espírita, né? Porque a Gênese é o último livro que, da codificação. Ele, porque quando a gente fala em memórias póstumas, obras póstumas, ele não foi publicado por Kardec, foi publicado por Leon Denis, a esposa do Kardec, depois da morte do Kardec. Acho que foi em 1892, né? É, o ano eu não lembro, mas foi depois da morte do Kardec. Então, Kardec faz a codificação e acaba nesse livro com uma intenção que, para mim, ela é necessária de entendimento e basilar. Era o uso prático de toda aquela filosofia espírita desenvolvida no Livro dos Espíritos. Ele estava mostrando assim que, com o entendimento crítico, sério, com lucidez, né, você começa a desmistificar o que era tido até então somente como milagre, né? E ele vem com isso, com esse método, né, analisar e reforçar o que ele chama de fé raciocinada, né? Assim, se valendo do que tem de ciência no mundo hoje, vamos desmistificar alguns milagres, algumas predições, vamos levar luz a elas com a filosofia espírita. Como que a gente consegue iluminar essas visões até então milagrentas, para usar, inventar uma palavra aqui, e predicentas. Então, como que a gente pode fazer luz a esses milagres e essas predições com a filosofia espírita? É isso que a Gênesis concentra. E de uma forma científica, mas sempre baseados na filosofia do Livro dos Espíritos e com fé raciocinada. Porque, assim, não é acreditar por acreditar. É acreditar porque se entendeu. É acreditar porque eu encontrei uma explicação lógica. Aí, aquilo que eu não encontrar ainda, deixa de lado e espera o tempo para descobrir. Por exemplo, tem muita gente que chega no movimento espírita e fala assim: ah, é verdade que o fulano foi cicrano na outra vida? Eu falo assim: sei lá, pouco me importa isso. O cicrano da outra vida, ele foi importante naquele momento, que joia. E esse aqui hoje é importante nesse momento, ótimo também. E se ele foi um e outro, ele está sendo um ser de muito bom senso e com um trabalho contínuo de muita dedicação a Deus e ao trabalho correto do amor. Então, se ele foi ele, É que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade em acreditar que tem muitos espíritos que podem vir no mundo com capacidade boa, né? Que aí ele quer falar, ah, então esse foi o fulano, esse foi o ciclano, né? Pouco importa isso, gente. Não é o que o espiritismo se concentra. Quem se concentra nisso é fofoqueiro de plantão, né? A gente não. A gente tem que se concentrar nos ensinamentos que a gente recebe de cada espírito. Não importa se esse foi aquele ou pouco importa. A Gênese desmistifica tudo isso. Ela mostra a sistemática da concordância generalizada dos espíritos e usa da sua filosofia para esclarecer milagres e predições. É isso, Geraldo. Exatamente. Quando eu fiz essa pergunta, Serna, eu pensava numa palavra que eu ouvi, que é assim: toda palavra, seja ela escrita ou falada, dá notícias do que se passa na sua casa mental. Então, lendo esse texto do Kardec, o que será que passava na cabeça dele? Essa explicação que o Alan falou. Ele ia pensando uma maneira de trazer mais luz, mais esclarecimento, deixando as coisas mais claras, desmistificar muita coisa. E eu acho que ele alcançou o seu objetivo. Mas só vai compreender, como diz o Luiz, se ler. Se você não lê, né? Então, o bom livro, você conhece o espírita pela maneira como estão os livros dele. Aquele livro muito novinho não foi aberto, né? Ele tem que ser aberto muitas vezes, tem que estar meio gasto. Geraldo, eu li um livro do Jean-Jacques Rousseau, Confissões. Um livro velho, dá a entender assim que foi manuseado milhares de vezes. E eu constatei que aquele livro nunca foi lido. Nossa. Eu tive que cortar com a faca 100 páginas, mais ou menos, porque estava grudada como saiu da tipografia. Só para fazer eu tive um professor de genética na faculdade, que ele fez um livro, publicou um livro, e o curso inteiro de genética era baseado no livro dele. E um dia ele fez uma surpresa para a gente. Falou, todo mundo amanhã com o meu livro em sala de aula. E tinha livro novinho, no plástico, e tem aquele livro que estava sujo. Esse aqui é o pessoal que estuda, esse aqui é o pessoal que não estuda. É uma brincadeira apenas. Dando sequência. Luiz, Kardec escreve no item 2, o estudo das camadas geológicas atesta a presença em terrenos da mesma formação, e isso em proporções enormes, da mesma espécie sobre os pontos mais afastados do globo. A pergunta, a tese da criação simultânea e múltipla dos primeiros casais ainda é sustentada pela ciência atual? Essa colocação que Kardec falou, que aparecem vários casais, tipos de animais, em várias partes do globo. Qual a importância dessa colocação de Kardec nos dias de hoje? Quer dizer, primeiro, se isso ainda se sustenta e se isso ainda é importante nos dias de hoje. Ô, Geraldo, se sustenta pela própria geologia. O Kardec faz uma hipótese e traz a prova, né? Eu, quando editei o Vadimécum Espírita, eu achei que era um trabalho que eu estava fazendo. Depois que ele ficou conhecido, eu conheci pelo menos uma meia dúzia de pessoas que estavam fazendo a mesma coisa. Então, você observa que é um modus operandi do plano espiritual. Eu fiz uma palestra essa semana sobre educação, e aí eu observei que os pedagogos, né, você tem 10, 12 pedagogos, que cada um trouxe uma contribuição para a pedagogia. Então, você observa que o plano espiritual usa dessa metodologia praticamente em tudo. E também não podia ser diferente com relação a esse surgimento do primeiro casal. Você concorda? Que, conforme ele mesmo explica, a junção de vários elementos sobre a condição do meio produz aquilo que se criou. Então, isso aí se repetiu em várias partes do globo, não por suposição de Kardec, mas por afirmação da geologia. E isso é importante para nós entendermos que isso é uma metodologia que a plano espiritual se utiliza. Isso é uma metodologia reiteradamente usada. Né? Você observa que o Darwin surgiu lá com aquela teoria das espécies, o James lá, o espírita, também. Eles praticamente surgiram com a teoria na mesma hora. Né? Então, isso é uma metodologia usada pelo plano espiritual. Uma pode não dar certo, a outra está vindo em conta preparada. Se comenta muito que o Leon Denis, no caso do Kardec desistir, seria o encarregado de trazer a codificação. E você observa que isso aí, racionalmente, é o mais indicado. Porque você não pode deixar que uma coisa tão importante falhe. É importante que você crie uma possibilidade, mas tem... as indústrias fazem isso, é o backup, né? É o backup plan. Você nunca entra com um plano só. Você entra com dois, três, para o caso de o primeiro não se tornar viável. É uma metodologia científica. É isso aí, Geraldo. Interessante, Luiz, que ele fala em criação simultânea e múltipla. E isso que o Luiz falou é que quando os geólogos avaliaram vários terrenos do passado que se elevaram pelos terremotos, eles veem um tipo de um casal de animal na Europa, o mesmo tipo na América, o mesmo tipo nos Estados Unidos, o mesmo tipo na Austrália. Quer dizer, como é que nasceu esse primeiro casal? Então, essa é uma colocação do Kardec. E há muito tempo atrás, eu tinha um vídeo, não sei onde é que está esse vídeo, uma entrevista do Herculano Pires na televisão, em que ele falava assim, muita gente falava, prova isso. Ele falou, olha, nem tudo dá para provar. Mas assim, se você acha que essa ideia não é cabível, me apresente uma ideia melhor. Você não pode só negar. Aí eu discordo. Tá, discorda. Então, qual que é a sua opinião para trazer uma ideia melhor para isso? Então, acho que esse deve ser um sentimento que todos nós devemos ter. O que Kardec escreveu é, será que tem alguma coisa melhor que isso? No momento, eu acho que não. Geraldo, e outra coisa, né? Que na geologia, eles têm o local diferente que foi encontrado e eles datam aquilo. Sim. Entende? Quer dizer, então, você vê que é mais cientificamente que isso... É a tal história, me apresente coisa melhor. Exatamente. E assim, casal aqui, no mesmo tempo. Como é que esses casais chegaram em lugares tão distantes no mesmo tempo? Muito bem, dando sequência aí... Geraldo, só uma corroboração. A própria Bíblia, ela diz que Caim matou Abel e depois foi para outro lugar e se casou. Com quem, né? É isso aí, com alguém que nasceu lá. Em outro tempo, paralelo com Adão. Alan, num texto do Kardec, ele fala uma frase que eu fiquei pensando bastante ontem, que ele fala assim, a grande lei de unidade que preside toda a obra da criação. Então, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, explica para a gente melhor qual a opinião espírita sobre, abre aspas, a grande lei de unidade que preside toda a criação, Alan. Ô, Geraldo, até para responder essa pergunta, eu fui aqui caçar o contexto que ele está citando isso, tá? Porque daria para a gente falar de várias maneiras esse assunto. Então, eu vou comentar em cima deste capítulo, quando ele cita essa frase, tá bom? E que hora que ele cita isso? Ele cita no item 3 do capítulo 10, e ele fala assim, ó, a formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. Essa palavra é muito importante. Corpos inorgânicos, quer dizer, sem o organismo físico conforme a gente conhece hoje, geneticamente falando. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, As engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade. Isso é importante, ou seja, a lei de unidade é que é uma lei contínua, tudo se reporta a ela, tá? Que preside a toda a obra da criação. Quer dizer que Deus é a causa primeira de toda a criação. Como de tudo, mas falando em específico da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Então, olha só como isso é importante. Ele está deixando claro aqui que toda formação orgânica vem de uma formação inorgânica primeira a essa orgânica. Então, há uma formação de um corpo inorgânico antes. O perispírito, que é orgânico, olha, ainda assim orgânico, porque ele é feito também de matéria da mesma forma que o corpo físico, ele é a primeira formação que vem do espírito. Então, o espírito individualizado se reveste de um corpo já orgânico, mas ainda de forma quintessenciada, chamado perispírito. E é esse perispírito, mas comandado por este espírito, que dá sustentação à duplicação das células, formação dos órgãos na criação de um corpo físico. Então, nós só vamos compreender de forma ampla essa afirmação do Kardec, dos espíritos, quando nós aceitarmos que antes deste corpo orgânico ou destes corpos, chamado perispírito e espírito, existe um chamado espírito inorgânico, que é, junto com Deus, junto com a espiritualidade mais evoluída, desenvolvida, os artífices dos corpos orgânicos. E toda a explicação das formações corretas e incorretas desses corpos orgânicos, todas as deformidades que por acaso surgem no que seria de uma duplicação normal, tudo o que acontece nos corpos orgânicos se oriunda de um corpo inorgânico, ou seja, é aquela mente espiritual regendo a formação orgânica que forma os corpos tal qual eles são hoje. Esses corpos, tais quais eles são hoje, têm uma razão de ser na vida vivida pelo espírito anteriormente. Quando a gente aceitar isso, muitas das dificuldades que nós passamos na vida atual vai ficar muito mais leve para a gente. A gente não vai pôr culpa do nariz grande no pai que é narigudo. A gente vai pôr responsabilidade em ter nascido daquele pai. A gente vai viver uma experiência orgânica que é fatalmente, tecnicamente, oriunda da inorgânica. Então, se na inorgânica meu espírito ainda tem as suas problemáticas, tem as suas dificuldades, é lógico que ele vai criar e reger corpos orgânicos com dificuldades, com problemas. Por quê? É um processo depurativo da evolução que isso aconteça, até chegar um dia que os nossos corpos orgânicos vão deixar de ser necessário. Por quê? Porque nós já aprendemos para o espírito inorgânico tudo aquilo que a gente precisava ter aprendido. Mas isso vai levar ainda milhares de anos. É interessante a sua fala, Alan, porque uma vez eu ouvi o Haroldo Dutra Dias falando que quando Isaac Newton criou aquelas três leis, ele foi, o Haroldo fala, ali ele estava falando de evangelho. E na hora eu me choquei. Falei, meu, como assim? Né? Como é que o Newton falava? Aí ele começou a explicar a lei da ação, da reação, né? E aí ele foi falando de maneira muito brilhante. Na realidade, o ser humano é que dividiu em caixas para tentar entender o universo. Então tem o químico, tem o físico, tem o médico, tem o veterinário, tem o engenheiro, né? Mas tudo é o todo. Então, quando falamos da grande lei de unidade, na realidade, A vida é um todo. Nós, para entendermos esse todo, a gente dividiu para facilitar o entendimento. Mas lá na frente, eu acredito que tudo se une numa coisa só. Esse foi um pensamento que eu tive ao fazer essa pergunta para você, né? Mas muito bem. Agora eu pergunto ao Luiz. E à medida que eu lia, eu ficava imaginando os raciocínios que o Kardec tinha. E eu pergunto a você, Luiz. A gente vê alguns palestrantes, algumas pessoas falando sobre o caos primitivo. Eu pergunto a você, o homem de hoje, o cientista de hoje, a ciência de hoje, tem estudo suficiente para compreender o caos primitivo? Esse caos que eu me refiro aqui, ele é a desordem? Ele é a desagregação aleatória da matéria? Ou essa aparente desordem segue rumos bem definidos pela inteligência soberana? A ciência não tem condições de analisar, porque nesse caos existe a ordem, que é justamente a interferência desse ser espiritual colocando as coisas na ordem que elas têm que ser. Quando você estuda a evolução, você se depara lá no momento com Lamarck, porque o Lamarck afirmava que era natural a evolução no sentido do progresso, que os seres se reproduziam, mas sempre andando para frente. E aí a ciência, analisando aquele ácido ADN, né, que é o ácido desóxido ribonucleico, ela viu que lá no cromossoma ele só tem uma direção de progresso. É de fora para dentro, não de dentro para fora. Então aí a ciência provou que tudo aquilo que se desenvolve por causa do meio, aquilo não desenvolve o ADN e automaticamente não produz a hereditariedade conforme aquela nova experiência. Então, o Lamarck foi declarado pela ciência como morto. Mas a doutrina espírita, ao introduzir o comando feito pelo corpo espiritual, ela ressuscita o Lamarck. Ele, o próprio Darwin e outros autores que colocam que esse progresso se processa. Só não provaram como. E você não tem condições de provar como se você não introduzir nessa evolução o comando do princípio espiritual. Porque ele é que comanda isso. Ele é que preside essa evolução. Se você procurar na matéria, não vai encontrar. Então, quando ele forma um novo corpo, o Alan ainda há pouco mencionou isso, ele vai com aquele nariz que é necessidade do espírito. Se você for analisar o aspecto hereditário de pai e mãe, você não vai encontrar explicação. É o que acontece, por exemplo, com os gênios. Como é que os gênios se formam? Né? Que não existe nada na hereditariedade para produzir aquilo. Exatamente pelo comando do corpo espiritual. É isso aí, Geraldo. Quando eu fiz a pergunta para você, Luiz, foi um entendimento que eu tive, que a palavra caos ela foi sendo deturpada com o tempo. Porque quando você vê a origem da palavra, caos é mais ou menos a divisão, né? Mas, para muita gente hoje, o caos é uma desorganização. Então, você fala o caos... Então, é uma interpretação equivocada do caos. Eu até perguntaria a você, talvez no futuro, Luiz, esse caos primitivo seja substituído por uma ordem primitiva e não o caos do jeito como é entendido hoje, né? Ou vamos passar a entender o que significa caos, né? Passar a entender o que significa. Exatamente. Em vez de mudar o que está certo, né, vamos... A lição hoje, o que é que diz? que nós temos que ampliar o conhecimento da massa, para que a massa... É o que estão fazendo, por exemplo, com o nosso vocabulário. Estão achando que o nosso vocabulário tem que empobrecer para aqueles que não estudam entender. Não. Então, não podemos abrir mão desse progresso que foi conquistado com tanto zelo. Nós é que temos que subir. O Geraldo. Siga. Caos, na mitologia, em diversas tradições mitológicas, por sinal, seria um vazio primordial de caráter informe, assim, ou seja, limitado e indefinido. Ilimitado e indefinido. Que precedeu e propiciou o nascimento de todos os seres e a realidade do universo. E na filosofia também, né, na tradição platônica principalmente, o estado geral desordenado e indiferenciado de elementos que antecede a intervenção do demiurgo, né, que seria o Deus criador. Caos, para Schopenhauer, um filósofo alemão, é conhecido como o momento criatório. Assim, o caos é criador. Se eu não tenho caos, eu não crio. Por exemplo, ninguém muda numa zona de conforto. Sim. As pessoas só mudam no caos. O caos é criador. Então, é necessário acontecer a desordenação do equilíbrio em algum momento para se reequilibrar de novo. Por exemplo, você vai andar de bicicleta. Se você pender para um lado, você cai, se esborracha, ou para o outro. Você tem que ir pendendo uma hora para um lado, uma hora para o outro. É um verdadeiro estado de equilíbrio para se manter em cima da bicicleta. Essa é a vida. Só que tem horas que a vida você cai da bicicleta. E aí você tem que recomeçar, falar assim, o que eu fiz errado? Recomeçar se reequilibrando para novamente dar as pedaladas com boa vontade lá na frente. O caos é criador, não é negativo, não. Geraldo, você já fez vitamina? Já, um monte. Bota abacate, bota mamão, bota banana, sai aquela coisa gostosa. Dentro do liquidificador você tem um caos. Alan, ontem lendo aqui, eu ficava imaginando, vou falar de mim, né? Que muitas vezes, talvez no começo dessa vida, em outras encarnações, eu talvez tivesse um tipo de construção do que seria Deus. E quando você se defronta com o Espiritismo, você tem que desconstruir algumas coisas para reconstruir, né? Você desconstrói para depois construir. E aí eu percebo que a imagem que Deus tinha há 200, 300 anos atrás, hoje está diferente. Então, eu faço a pergunta a você. O que o Espiritismo acrescentou para uma melhor compreensão de Deus? E nós temos uma compreensão adequada do pensamento de Allan Kardec ao codificar a doutrina espírita? Bom, falando de forma geral, não. Muita gente sofre muito com essa interpretação kardecista, né? Eu acho interessante que Kardec ele começa a perguntar assim no Livro dos Espíritos, o que é Deus, não quem é. Então, ali já tem toda uma mudança de direção, porque quem seria algo personificado, seria alguma pessoa, seria aquele Deus sentado num trono esperando o julgamento. O que é Deus? Já muda, não é quem, né? O que é Deus? Qual é a resposta dos Espíritos? Causa primária de todas as coisas. Criador do céu e da terra. Olha só. Causa primária. Ele é a causa primária, primeira de tudo. Então, Deus, para o Espiritismo, é a causa primária. Só isso. Causa primária. E, logicamente, se ele causou tudo isso, ele também é o responsável por tudo isso. Quem causa é responsável. O causador é o responsável. Então, ele é o causador e, logicamente, ele é o orquestrador das consequências. quando ele causa o mundo, quando ele provoca, né, o mundo, quando ele do caos, né, começa a criar a ordem, quando ele faz esse movimento, quando ele começa a organizar, né, usando lá a palavra de Platão, né, quando ele começa a reordenar, né, os elementos, ele começa, então, a orquestrar o reequilíbrio daquele caos. Ele, como causa primária de todas as coisas, ele é muito... não é muito importante. Ele é essencial para tudo e para todos. Né? Então, eu acho que essa pergunta de Allan Kardec, por sinal, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Olha que interessante, né? Já mostrando a direção das coisas e toda a razão do que seria a obra espírita, ele pergunta o que é Deus. É uma nova forma de pensar, né? Ele despersonifica Deus daquela forma humana que era antropomorficamente analisada até então. Ele coloca Deus como causa primária de todas as coisas. E isso é a grande lição que o Espiritismo traz. E, logicamente, que afirmar isso é caótico para um monte de gente. Né? Porque um monte de gente que baseava sua doutrina num Deus que está lá no trono esperando um dia de um julgamento ou de te analisar. É um caos pro que quer usar da forma antropomorfizada de Deus para dar medo. É caótico pensar que ele é a causa primária, porque se é de todas as coisas, ainda tem essa. Não é só a causa primária, mas de todas as coisas, ele é a causa primária minha e de qualquer outro que se coloca numa posição de sacerdote que tem mais ligação com Deus do que eu. Não! Ele é um ser humano, como qualquer outro de nós. Ele tem a ligação com Deus de acordo com a fé dele, de acordo com a verdade de princípios do seu coração, só isso. Esse é um ponto que gera muita, muita reflexão, importante pensar dessa forma, e talvez isso, quando a gente aceita essa afirmação, que a gente começa a pensar a ser espírita de verdade. Mas a gente precisa refletir muito nisso. Realmente o Espiritismo acho que agregou muitas informações para a compreensão de Deus, né? Mas, Luiz, já ouvi, eu acredito que você talvez tenha ouvido também, muita gente falar assim, mas os livros que o Kardec escreveu, ele escreveu em 1800 e pouco. Então eu faço a pergunta a você assim, o estudo e a compreensão da química atual ratificam as considerações de Kardec nesse primeira formação dos seres vivos? Totalmente. Né? Porque o que a química nos mostra é que existem elementos, né? E a partir da união desses elementos são formados novos elementos. Né? E a explicar, por isso que nós remetemos o nosso ouvinte à leitura desse capítulo. É, porque o Kardec fala muita coisa ali, mas é uma sequência de lógica, coisa impressionante. Sim. E a química não mudou nada. A química, a única coisa que ela faz é descobrir algum elemento novo. Né? Então, de vez em quando, surge um elemento novo. E isso é uma coisa natural. Né? É um progresso, ela vai descobrindo o elemento. Essa tabela periódica, né, de elementos naturais, era 70, passou para 100, hoje é 100, hoje eu nem sei quanto está. Né? Por quê? Porque você está em contato com o estudo diariamente e você está atualizado. Eu fiz uma apresentação sobre a pluralidade dos mundos, e quando eu falo de luas, a lua de Júpiter, a lua de Saturno, cada vez que eu vou fazer a apresentação, eu tenho que me atualizar, porque o número de lua aumentou 10 vezes, aumentou 5, entende? Por quê? Porque a ciência sempre está descobrindo coisa nova. Mas não quer dizer que aquilo ali não estava ali. Ela apenas encontrou. É. Né? Então, você observa que o que Deus fez está feito. Né? E ela e a lógica que Kardec coloca nesse capítulo é fantástica. Né? Inclusive, ele menciona os elementos que os minerais são feitos são os mesmos elementos que os orgânicos são feitos. Então, você observa... Aí, isso aí é muito interessante, Geraldo, quando me leva a pensar que com os fluidos é a mesma coisa. Só que nos elementos materiais nós temos quantificação. Agora, nos fluidos, nós não conhecemos nada. Né? A gente só conhece o ar, o vento. O que é fluídico, nós não conhecemos nada. Então, você imagina o que deve existir de recurso para o mundo espiritual quando, pelo pensamento, ele manipula os fluidos. Quer misturar o A com B, o C... É uma infinidade. Né? Então, nós estamos ainda no beabá da questão do mundo espiritual e dos recursos do mundo espiritual. Mas vamos continuar avançando, porque assim como nós estamos falando para um público, nós também temos pela frente um progresso a ser feito. Sim. É isso aí. Luiz, eu tive um amigo no Rio de Janeiro, eu tinha 20 e poucos anos, ele tinha 70 na época, o doutor Valdemar Carrilho. Eu estava empolgado, entendendo o espiritismo, assim, e você vai se achando que você está sabendo as coisas, né? E ele chegou para mim, ele percebeu isso e falou, Geraldo, o dia que você souber tudo do espiritismo, você aprendeu a letra A para entrar no mundo espiritual. Aí eu fiquei desse tamanho. Mas muito bem, Allan, lendo esses comentários do Kardec, eu me senti bem ao saber que Deus é tão grande, né? Tão maravilhoso, né? E eu pergunto a você, Allan, a imagem que as antigas religiões faziam de Deus, ela foi prejudicial ao homem? Não, não foi, não. Olha a pergunta que você fez. Você colocou o tempo no passado. Ela não foi. Ela pode ser hoje se a pessoa não evoluir. Porque naquele momento, ou nos momentos que, por acaso, o homem definiu Deus dessa ou daquela maneira, é realmente importante, né? Que a construção do pensamento, ninguém vem pronto no mundo, né? A gente vai construindo um pensamento. Então, é muito importante essa construção do pensamento época a época, tempo a tempo. Olha que interessante, né? Descartes cria um método científico, mas Nietzsche, de alguma forma, mata Deus quando ele fala que Deus está morto. Mas o Deus que ele falava que estava morto era aquele Deus antropomorfizado, que estava sentado num trono. Isso abriu o caminho para uma série de comentários positivos e negativos, e que vem até hoje, né? Anos depois de Nietzsche ter falado isso, vem até hoje, sendo ele ainda sofre pancada, né? Fala assim, ah, ele matou Deus. Tal. Não, ele não matou Deus. Ele queria matar aquele conceito divino de um Deus antropomórfico, que ele não via ser daquela forma. Deus não podia ser daquela forma. Então, olha como que a história da filosofia, da ciência, como ela vem construindo a imagem que nós temos de Deus. O Espiritismo é muito novo, né? Ele tem aí 160 anos, 170 anos, mais ou menos. É pouquíssimo tempo. Praticamente o meu bisavô estava vivo quando surgiu o Espiritismo. O meu avô, talvez, meu avô foi presidente do Centro Espírita, então meu avô foi da primeira geração que começou a estudar essa codificação. Aí minha mãe, meu pai, foram daquela segunda geração que pegaram um pouco desse mastigado de Caibar, de Barçanufo, que foram desses pioneiros aí. E nós hoje somos da terceira geração. Mas nós ainda somos pequenininho, porque a gente, na realidade, pegou uma situação mais confortável, porque a gente pode falar do espiritismo sem ser apedrejado na rua, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda vai ser muito apedrejado na sociedade. Por quê? Porque você está trazendo uma nova forma de pensar e pontos que muitas pessoas não querem mexer na sua cabeça. Eles não querem tirar Deus daquele lugar de temor, né? Porque existe na formação, e aí nós vamos trazer um pouco da psicologia, o superego, o ego e o id, né? O supereu, o eu e o isto, em outra tradução mais moderna. O superego é tudo aquilo que nos dá base para criar um senso de controle e moral. E esse Deus, quando eu tiro ele dessa posição que as igrejas acostumaram a colocar, eu vou trazer para mim muito mais responsabilidade nas minhas decisões do que quando eu fizer as minhas bobagens e eu falar que foi falta da presença de Deus naquela hora. Eu fiz, não a ausência de Deus. A ausência de Deus está no meu coração. Então, é importante que todas essas visões que nós tivemos de Deus na história compõem um cenário para hoje nós pensarmos em Deus de forma diferente. Agora, quem fica hoje com a mente presa no modelo de Deus lá do passado, a esse está fazendo mal essa visão. Mas é a ele, não a mim. Entendeu? Eu não estou aqui julgando ninguém. É só deixando claro a sua pergunta aí. Luiz, como está tudo em transformação e evolução? Eu já vi esse comentário de quando alguém fala de Deus, já se coloca um carimbo de que aquele indivíduo, ao falar de Deus, está tendo uma atitude religiosa. Então, eu pergunto a você, essa convicção de Deus é um movimento da religiosidade da alma ou Deus pode ser alcançado fora da religião? Ô, Geraldo, isso aí é uma injustiça que a humanidade faz. Deus deveria de presidir as Nações Unidas. Então, você vê, essas criaturinhas ainda não se tocaram da existência do Criador. Então fica esse medo, porque se colocou que falar de Deus é bobagem, é místico, né? Então, a humanidade, por isso que a humanidade está do jeito que está, né? Porque ela está colocando o seu Criador como alguma coisa não passível de ser cultuada, né? Então, todos os lugares nós deveríamos cultuar esse Criador. Agora, se colocou na sua profissão, quantos médicos se acham, né? E isso é provocado pela vaidade. Sim. Você admitir que existe um Criador é você admitir que você é pequeno. Sim. Né? Então, o atraso da humanidade foram as religiões. Por quê? Porque elas colocaram a coisa de tal forma mística que as pessoas de um intelecto mais avançado confundiam religião com Deus. E aí ela passou a rejeitar Deus porque rejeitou a religião. Então, quando você vê uma sumidade em termos de intelecto, estar morrendo de câncer e dizendo que não acredita em Deus, você sente dó, porque aquela criatura ela evoluiu tanto intelectualmente, mas espiritualmente não teve nem consciência do que é. Entendeu? Então, realmente, Deus é o nosso Criador. Jesus foi o Espírito mais puro que habitou entre nós, e isso a humanidade precisa entender. A hora que a humanidade entender isso, aí nós seguimos rumo à perfeição. Muito bom, Luiz, muito bom. Para finalizar, Alan, A pergunta, assim, eu li no item 15 sobre a lei de afinidade. E eu fiquei pensando comigo o que seria afinidade, né? A gente, às vezes, fala sem refletir muito na palavra. E o Kardec cita a lei de afinidade. E quando você vai estudar geologia, química, física, você está muito focado na coisa física. Aí, ao estudar a formação do planeta Terra, da vida, parece que o olhar está preso num determinado momento da criação. Essa lei de afinidade é o que a química e a física estão apresentando? Ou isso também pode ser uma das faces de Deus? Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Sobre a lei de afinidade, eu sei até dar conta. Agora, eu não sei onde você quis chegar sobre se a física ou a química é uma das fases. Vamos lá. O que seria a afinidade? Eu falo que sempre tem dois tipos de afinidade, é simpática e antipática, mas as duas atraem. Por quê? Há uma tendência a combinar-se. Quando há uma tendência a combinar-se, você fala assim, mas antipática? Sim, o antipático se combina porque ele se junta com o outro para brigar. Então, ele se combina na afinidade antipática. E existe a afinidade simpática, que é quando eu quero estar junto com a pessoa sempre, né? Quando a gente fala da lei de afinidade, daí que nós vamos trazer aí mais do espiritismo, né? É quando a gente vai naturalmente encontrar, né, no passar do tempo, uma afinidade nas relações diárias, nós vamos estabelecer laços de amizade e de convívio com os semelhantes, né? Eu gosto muito da frase que minha esposa sempre usa, que boi preto anda com boi preto, né? Então, a gente vai buscando os afins nessa convivência. É natural que a gente busque essa convivência. Então, se é natural, e se eu entendi a sua pergunta, a química e a física são faces de Deus, porque todas elas são composições das diversas facetas da organização da vida na Terra. Então, se há uma lei única e há um único Criador, não pode haver lei física ou química que, se for lei física ou química natural, baseada nessa formação da criação de um único Deus, que seja fora disso. Da mesma forma que não há lei alguma de forma natural que possa se afastar do Criador. Toda lei que se afasta desta criação, aí não é divina. Porque todo organismo na criação divina, ele tende à harmonia, ele tende ao equilíbrio, ele tende a... Inclusive, na química, você pega, por exemplo, você põe pega um copo desse aqui, você vai jogando coisas aqui dentro e vai misturando. A tendência é que todo o recipiente fique com uma parte de cada coisa que você pôs aqui dentro. Ela há uma mistura homogênea em tudo, em toda aquela mistura. É natural que aconteça isso. Toda solução química tende a um equilíbrio. Às vezes o equilíbrio puxa para cá, para lá, daí a gente poderia falar de íons, poderia falar de moléculas, poderia falar de um monte de coisa, mas tudo isso só tem explicação nenhum criador. Leis de um criador para uma harmonia única. Então, quando estudamos a física, a química, a filosofia, qualquer outra área do conhecimento, todos estão a serviço de Deus na harmonização da vida na Terra. Meus amigos, muito bom, excelente, 11 horas e 5 minutos, temos que encerrar o programa. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu vou almoçar no Pacheco's, lá em Rio Claro. uma delícia de restaurante, comida boa e baratinha, né? Então, que isso aí é só para deixar água na boca de todo mundo que nos ouve. Tá? Até domingo que vem, Geraldo, você não vai estar conosco, né? Mas aí vamos ver se o Wilson pode estar. Né? Então, que nós possamos estar no próximo domingo novamente fazendo esse programa tão gostoso. Um abraço a todos. Alan, suas últimas palavras. Um abraço a todos. Vamos estudar mais, vamos desenvolver mais a fé, vamos desenvolver mais o amor. Um bom domingo a todos. Um beijão no coração de todo mundo que esteve aqui conosco hoje. Muito bom. Então, agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.